te peço a chave pra caminhada. Eu peço a bênção pra seguir nessa estrada. E que a minha fé nunca seja abalada. E que a minha fé nunca seja abalada. Hoje acordei no pique de ver o mar. Pra me vencer, ilha bela vale já. Quase do nada já tava no litoral. Daquele jeito mesmo, a chave da capital. Olha só chegar, e na vida enjoada. Com os toques a meia meia é imagem mercenária. Então, se até que tava errada, que a sua decisão foi um pouco precipitada. Não queria nada e hoje quer com mais colar. Se pra mundo tá de ter, deixou elas me colar. Quem queria ver, sabe o mundo passar. Paro pra pensar que o homem novo do que vida. É a sua nave da classe esportiva. Vindo do lado norte, tranquilo, sem desespero. Menor guerreiro, não se ilude por dinheiro. Deseja o progresso e o melhor para os parceiros. Figueiro verdadeiro no jardim, nós quatro até. Chegamos no destino, uma tal de Santa Fé. Mulher, o nome disse que pra si se apaixonou. Mas pesada é feroz, não se ilude no caô. Quero distância desse tipo de pessoa. Que nós no amor, claro, sim, minha coroa. No baile nós tá suave, mas também nesse momento. Quem nunca sonhou de viver do seu talento? Não seja covarde, nunca é tarde pra sonhar. Pois a cara vai lutar e não pare de tentar. Com fé e atitude, sua hora vai chegar. Com fé e atitude, sua hora vai chegar. Investe assim, cresce, sua vida sem segredo. Vive na condição, tem like, é só sossego. Realizou seu sonho, o sonho da vida à toa. O sonho dos menores é viver na vida boa. Acerto, pelo certo, frio envolve emoção. O cifrão não é problema, sabe que tem condição. Mais uma nave, onda cresce o cabelão. Menor de 17, cê veio na contramão. Menor de 17, cê veio na contramão. Menor de 17, cê veio na contramão. David Produções.